Autorizado via Índia Alfa, ponte Serra 186, ajuste no 07, voo no 601. Estabilizado, voo 1273. Voo 1273 completa final, torre 1862. 1862, voo 1273. São 3603, 10.12 pés, que é negar no 097, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Torre, voo 1273, muito boa noite. Desculpa? Afirmativo, 1062 pés no 017, reportar estabilizado da 3603. Coluna 399, suba restrito a nível de voo 320. Restrito 320, Coluna 398. 97, autorizado o acionamento pushback em coordenação com solo infra-aero. Chame para o táxi, no 05. Autorizado, vai chamar para o táxi da 329. Apenas de aproximação, B733. Entendi. O 601 na escuta da torre. Na escuta, vou no 601. Tá pronto? Afirmativo. Inicialmente ali mantém cabeceira 10. Ali mantém não 0, vou no 601. Só pra sua informação, temos aeronave fazendo espera sobre Salvador na altitude de 3 mil pés. Eu tenho uma restrição na sua saída. Tá pronto pra cópia? Afirmativo. Após a decolagem, segue o perfil da saída, como autorizado pelo solo, porém restrito 12 mil pés até 10 milhas, até 10 milhas de Salvador, o Uno 601. Ok, vai manter o perfil da saída, mantendo 2 mil até 10 milhas, o Uno 601. Sente ali, mantém aguardando a autorização desde a decolagem. Ali mantém, o 601. Uno 273 no solo de Salvador 25, livre à direita, chama o solo 121 decimal 9. 21 decimal 9, obrigado, boa noite. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Mantendo 3000, força 0733. Até 3000. Sono 273 da Gol, então não se escuta. O no 273 táxi via Alfa é porta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, no 273. Solo, Salvador, está 3897 para o táxi, está com 226 a bordo, Baltena Galeão, 4 horas, autonomia. 226 Galeão, 4 horas. Autorizado o táxi vem de Alfa no ponto de espera torre 1-8, decimal 62, que é negão no 0-7. Índia e Alfa autorizado, quanto com a torre 2-6-3-8-9-7. Na 3603 complete, final, torre 1-8-6-12. 86, obrigado. Uno decolado de Salvador aos 27, restrito 12.000 pés, chama o controle no 20.8, bom voo. Gente, restrito 12.000 pés, 208, gol, 160, obrigado, mano. Passa 180, gol na 399. 399, chama agora o centro, 1-2-5-1. Quem chama Recife, 251, gol na 399, obrigado, na bota. Olá, Salvador, boa noite, gol 1601, restrito 12 mil pés. 1601, mantenha 12 mil pés, voa direto da El. Direto da El, gol 1601. Espera, por gentileza, altímetro 10017, boa noite. Boa noite, patente, fazer mais uma órbita e após prossegue no afastamento. Gente, mais uma órbita após o afastamento, 2733. Na escuta da Torre Salvador. Torre Salvador, boa noite. Tanto 3603, passando externo, embaixo travado, avistando. Tráfico avistado, pista molhada, livre pouso, pista no zero, vento 1.60 graus, com 0.62 a nós, tanto 3603. Livre pouso no zero, tanto 3603. Tem estimado para iniciar o pushback? Agora está pronto para o push, o TAN-3567. Gente, o TAN-3567 aguarda para iniciar o pushback. Aguarde a autorização para pushback 3567 e mantenha a posição do portão 9. Sim, está mantendo a posição no pré-guarda, o TAN-3567 está pronto. Gol 1273, ingresso a Juliette, seu portão é 08. Autorizado ingresso na Juliette, o portão 08, 1273. 567, após a aeronave parquear ao seu lado direito, no portão 08, autorizado o início do pushback. 3567, aguarda um Boeing 737-800 da Gol a parquear no 08. E após a aeronave da Gol parquear no 08, autorizado o pushback ao acionamento da 3567. Muito boa noite, tá 3197. Confirme, a aeronave chamou o solo? O tá 3197, só se eu puder informar a aerovia para o Galeão, para o Sul 10. Aerovia não, confirmando a subida prevista, por favor. Provável Dael Leda Bridge, Dael Leda Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Ainda não tenho o seu plano aqui, quando ele aparecer aqui eu chamo o senhor para a cópia. Perfeito, obrigado, até o 3197. Saída, pronto pra cópia? Aguarde um momento. Não copiei. Pronto. Sente. Tan 3603 no solo 31, no direito, 121, décima 9. Direita, 1219, o Tan 3603. Pronto, da cópia, Tan 3603. Sente, está restrito agora 12 mil pés até 1,0 milhas, restrito 12 mil pés de altitude até 1,0 milhas, devido ao tráfego realizando órbita sobre o VR Salvador, na altitude de 3 mil pés. Corrigindo 2 mil pés restrito até 10 milhas. Tan 3897, correto, tem livre decolagem pista no zero, vento no 60 graus com 0612 a nós, pista molhada. Ah. 603, táxi via Alfa, ingressa Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, Tan 3603. em coordenação com a Infraero, autorizado início de pushback. Observando a aeronave paquendo no 08. Sim, chamaram para o táxi, no 97, decolador 34, restrito 12 mil pés, chama controle no 20, décima 8. 208, boa. 3897, mantém 2 mil. 3897, mantém 2 mil pés, voa direto, Leda. Leda 2000, 3897. Tan 3897 está livre, extensão 340. Sobe 340, 3897. Bloqueio está afastado, 2733. Batalha 2733 está autorizado o procedimento VR Yankee, reporte na final. encontrar na final do 733. Gol 601 no Chame Recife, 1251. 251, obrigado. No 776, boa noite, acione identificação autorizada a chegada Mari, desceu 050. No 97, pronto, corta. Pronto, 397. 3197, autorizado Salvador Galhão, via Zulu 10 após SMAP, após DCT Lúvito, Lima Uniforme Victor Tango Oscar, após DCT Barbacena, estante conforme rota do... Nível autorizado é 380, realiza o perfil da saída da El Leda, após da Leda voa Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, decola da pistão 10, primeira curva à direita, aciona o código 5474 e o controle em 1208. Que autorizado, Galeão, nível 380, subida da El, Leda, Bridge, Oscar, que acertava, Zulu 10, decola pistão 0, curva direita, 5474, transponder, 120, decimal 8, é o controle de saída. Você poderia cotejar novamente as posições SMAP e Lift, que não copiou, tá 3197. 3197, Upper Zulu 10, após SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, após DCT Lúvito, Lima, Uniforme, Victor, Tango, Oscar, após DCT Barbacena, restante conforme rota do plano. Ok, então copiou Upper Zulu 10, até SMAP, após DCT Lívip, depois DCT Lúvito. Depois Barbacena, altura 3197. 3197, confirmando apenas a rota, Upper Zulu 10, SMAP, Eco, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá. Após DCT Lúvito, Lima, Uniforme, Victor, Tango, Oscar. Após DCT Barbacena, restante conforme rota, cotejo. Ok, Upper Zulu 10, SMAP, DCT Lúvito, e Barbacena após o T397. Protegimento correto, chame pronto no 01 do pátio, confirmando o portão 01. Seu ativo, 01, chama lá quando o ponto estiver estacionamento T397. No 3897, chame Recife 1251. 251, 3897. Salvador, Fonte 0, 2733. 2733, altímetro 017, a intenção é pouso final. Negativo, vai tocar e arremeter. E prossegue visual ou novo procedimento? Vai prosseguir para o tráfego visual e depois vai pousar final. Gente, então é porta para o cancelamento e prosseguir no visual. Gente, então, modificador 41, prossegue visual, com toque arremetida, reporte iniciando arremetida 2733, o vento 160 graus com 062 a nós. Pouso, reportando arremetida 2733. Para o táxi com 155 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando com o fim. Autorizado o táxi via Pat 1 no Índia Alfa, no ponto de espera torre em 118, decimal 612, o Kenegão no 097. Pat 1 no Índia Alfa, no ponto de espera 12612, o Tantrix 567. T33, remeteu aos 44, prossegue a 1000 pés, esperando o vento, reporte no Través Norte da Torre de Controle. Só para questão de programação, tem intenção de fazer mais quantos toques arremetidas? Esse é o último. Sente então, reporte no Através Norte da Torre de Controle. Meio desce 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, igual no 776. Gira a base, 17. base 2733. Sente a porta na final do 733? Muito boa noite, tá? 9356, com informação Tango para Fortaleza. 9356, aguarde um minuto para a cova, prepare a saída Momo, transição Froti. Olha na sua escolha. Princípios do 733. Livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, com 07 nós, pista molhada. O Fosera 2733. Livre pouso para 2733. Pronto, senhor. O 9356 está ciente da informação Tango? Ciente da Tango para Fortaleza no 370. Ciente. Autorizado Salvador Fortaleza via Peso 19. Nível autorizado é 370. Realiza o perfil da saída Momo, transição Froti, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Aciona o código 5470 e o controle 1208. 9356, Fortaleza autorizado, Peso 19, 370 ao nível. Decola no zero, curva esquerda, Momo Frote. Aciona 5470, controle 208. Protegimento correto, chame pronto, confirmando o portão. Portão de número 612, senhor. 0612 é parte 1. 9356. Obrigado, boa noite. Afirmativo, no solo aos 48, livre a... na hotel, tem condições? Primeira esquerda, estacionar frequência livre, solo aos 48, 2736, até a próxima. Salvador, boa noite, TAN 3567, ponto de espera 1-0, pronto. Ali mantém, TAN 3567, pista 1-0. Ali mantém 1-0, TAN 567, atento pista molhada, o vento no 50 graus 059, se livre decolagem, pista no zero. Autorizado decolagem, pista no zero, tá 3567.